Esse é a proa 057. Autorizar direto Maceió, 324. Direto Maceió, obrigado. Alfa Romeo Portiga. Escute a informação AX e chame 121-1. Mike Eco Delta avistado, cheque trem, livre pouso, pista 17, vento 130 graus, 07 nós. 102.17, o Mike Eco Delta está com o trem embaixo, detravado. Passaria 2223, a Lima tem cabeceiro no zero. A Lima tem o no zero, 2223. Tem autonomia? Gente, autorizado táxi, chama na babá. O Charlie Serra Tango. Oi, Papão, vai pelo Serra Lima? Pelo Serra Lima, se você não chama táxi. Tá passando o táxi, Serra. Brasília na Fox 2020 Ground 14-8-1-way by Texway Hotel. Brasília Fox 2020 contato. Alice Tango, mantenha papá. Sério 2223, autorizado de decolar pista no zero, vento 140 graus, 07 nós. Iniciando, passaria 2223. Alfa Tango Tango, você vai rolar do ATR da passaria da pós ali e mantém cabeceira no zero. Tango Oscar, Papa Golf, Controle Salvador, até no interno de capa. Tango Oscar, Papa Golf, contato radar, duas milhas para a posição Coral, Mateneu 070, da presença na proa de Mário para a chegada Mari, chame no ideal descida. Papa Papa Charlie, Serra Tango, autorizado ingresso, reporte GNA de pronto, cabeceira 17. Gente, desconsidere, reporte GNA de pronto, cabeceira 35, Charlie, Serra Tango. Mike Eco Delta, solo de no meio, libera a direita, estaciona na sequência livre. Corre, Papa Romeu, Serra de Marcanado, na LK, Série 2223, decolar 12 no meio, chame o controle em 120-8. 1208, 2223. Quilo Serra Lima, confirme táxi? Positivo, acionado, LK, pronto para o táxi. Por 0 táxi, chame na Papá, um ajuste no 017, Quilo Serra Lima. Vai da Arbor Elephant. 180, Arbor Elephant, 2223, não consegue cumprir aquela restrição de 10 mil pés em 15 milhas, senhor. Tá livre? Livre ascensão, nível 180, Arbor Elephant. Ok, livre ascensão, 180, Arbor Elephant. Controle autorizaria direto, Lima, Quilo Zulu, direto, Porto Seguro, radial 215. Zeus acaba de solicitar, mantém a Golf 677, Lima, Quilo Zulu. Ok, obrigado então, tá tudo certo, tá bom, obrigado. 0 grau, 08 nós. Alfa Tango Tango, autorizado decolar, pistola 0, vento 1, 40 graus, 08 nós. Controle Salvador, cordial, bom dia, aeronave 630 da Gol, copiou a informação, acha? Aeronave 630, controle Salvador, assina identificação, desceu para o nível 080 na chegada Mari, ajuste o altímetro no 0 no 7. 17 altímetros, 17 para 8 mil no perfil da Mari, pessoal não devia direita aqui para 0625 de viagem com ações aqui na posição. Sim, estou autorizado. Obrigado. Controle Salvador, é o trip 5414, nível 130, transfere. Trip 5414, assina identificação. 208, Charlie Satan, obrigado. 16 milhas, sudoeste da posição Conde. Mantém o nível no 30, autorizado. Chegada a marcha, chama no ideal destino. Marina, ideal destino. Quando estão fazendo um desvio à esquerda, mantendo agora na proa 025, por aproximadamente umas 20 milhas, e visa uma linha de informações da nossa direita aqui, tá? Autorizado. Controle, papapá, Charlie Sierra Tango, decolou na 35, tá no perfil da Mando. Papapá, Charlie Sierra Tango, contato radar na decolagem, estou no nível 360 na saída Mando. 360 Mando, Charlie Sierra Tango. Controle, bom dia, papapá, Alfa Tango Tango, decola da 190 na Mando. Papapá, Alfa Tango Tango, contato radar na decolagem, estou no nível 100 na saída Mando. Livre da restrição vertical. Tá, tô livre da restrição. Alfa Tango Tango. Retornando a Proa de Mário, no 630. Na proa de conquista para o passarido 2223. Passarido 2223, solicita assim que possível coordenar a proa do destino. Mantenha a saída do passarido 2223, assim que possível será autorizado, mas temos 3 tráfegos em aproximação na chegada mar. Aguarde. Tá ciente, está realizando aqui um desvio para evitar formação à esquerda. Confirmando qual será a proa do desvio à esquerda? A proa 240 por aproximadamente 15 milhas. Passarei 2223, sem condições de voar na proa 220 para evitar tráfego na chegada mar? Afirmativo, vai voar 220. Mantém a proa 220, assim que liberar o tráfego verticalmente, será autorizado direto o conquista, o passarelo 223. Tá ciente, passarelo. Controle Papa Romeu, Kilo Serra Lima, decolado na sua escuta, perfil A. 3304, pronto. Salão 3304, bom dia, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Alinhar e manter no zero, salão 3304. Serena. Oscar Papa Golfo para descida. Oxana M3-12, contato radar na decolagem, sub para o nível 350 na saída Puca, transição Caju. 350 Puca Caju, 6312. Para descida. Papa Tango Oscar Papa Golfo, desça para 3000 pés, altímetro 1017. 3107, gol. O meu quilo Serra Lima confirma pro ideal para Serra Novembro Matileco. 276. Manda proa, radial 276. Tá livre, proa? Confirma proa. É radial 276. Gente, o Papa Romeu quilo Serra Lima. Para evitar tráfego na chegada na margem, vou inicialmente. Mantém a proa 285, aguardando autorização para voar direto Serra Novembro Max Leco. Gente, mantém 070 como é restrição? Está liberada a sessão nível 160. 160, gente, Papa Romeu, filho Serra Lima. P30 pode voar, Duna? Tem uma formação em TAP? Gol 1630, mantém a chegada devido a tráfego que já está vetorado na proa 230. Após livrar eventualmente, será autorizado direto no gol 1630. Sem problema, vai precisar de um pequeno desvio à direita só para formação em cima de TAP, ok? Vamos fazer o desvio pela esquerda, que o tráfego já está vetorado à direita da à esquerda da chegada marca. Na esquerda não vai dar não, mas eu vou tentar então passar por cima dela. Está autorizada o desvio, informa o tráfego agora posição de 1h17, já está passando 090, já vai livrar verticalmente, o gol 630, está autorizado o desvio pela direita. Ok, muito obrigado. Salvador, é o trip 5414. Trip 5414, controle. No ponto de olho de destino, enquanto está na manteiga da esquerda da STAT, você pode aprovar a posição intacta ou próxima a ela, devido a formações à nossa direita. Sendo autorizado o STAT 5414, desça para o nível 050. Para o 050, Trip 5414. 080-630. Gol 1630, autorizado descida até o nível 070. Devido a tráfego no nível 0, cruzando 055, a sua retaguarda, 2 milhas, carro 402. Desça até o nível 070. 070, 1630. Conto, espera pronto. São 3063, a Lima tem cabeceira no 0. A Lima tem no 0, são 3063. Passarelo 2223. Após o nível 120, está autorizado direto conquista. Passarelo 2223. Afirmativo, após 120. Nós temos uma formação aqui na nossa possibilidade de voar para 250, senhor? Autorizado o desvio de informação, o passarelo 2223 na proa 250, apresentar informação, tráfego 35414, já está passando o nível 125, descida para o nível 050, posição de 2 horas a 195. Afirmativo, está ciente do tráfego e compreendeu que após o nível 120 está autorizado direto conquista. Correto. Controle Altan 3304, bom dia. Altan 3304, bom dia, contato radar na decolagem, tudo para o nível 360 na saída Arco, transição Elefa. Arco Elefa, subir para o 360, 3304. Trip 5384, chama agora o centro Recife, 126.85, alterne 125.45. 630 está mantendo 70. Gol 1630, desça para o nível 050. Essa 050. poderia confirmar a informação para o TRIP 5384? TRIP 5384, chama o Centro Recife, 126.85, alterne 125.45. Para Recife, 126.85, 125.45, 5384, bom dia. TRIP 5414, reduz a velocidade 2209. Reduzido para 229, 5414. Papatango, Oscar Papagolf, retração para sequenciamento, curva esquerda proa 015, limite localizador. Esquerda 015, limitado pelo localizador. Então, 3.63, autorizado decolar, pistão 0, vento 140 graus, 099. Autorizado decolar, pistão 0, vento 3.63. Direto Árvore, 3.304. Controle helicóptero, papapapá, não vibra o som, meu. 5.000. Papapapá, não vibra o som, Romeu, mantenha 500 pés, corredor Axé. 500 pés, corredor Axé, Romeu. Controle, ó, seu papagô. Papatango, Oscar, Papagolf, confiança, foi solicitado proa. Agora fui na proa 3.0 para sequenciamento. Cliente, há uma formação pesada nessa proa, entre 3.0 e 0.30. Cliente, confirma a proa que vai solicitar para evitar a formação. Confirme, não copie a mensagem. Confirma a proa que solicita para evitar a formação. A princípio, manter a presente proa 030. Cliente, está autorizada a proa 030, Oscar Papagô. Novo. Voo 1630, está autorizada para o nosso procedimento LSFC, pistão 0, desça para 2 no pé, proa de duna, reporta estabilizado, altimetro no 0 no pé. Entendeu a mensagem para o 1630, proa de duna, 2000 pés, 2017. Vamos ver se dá, né? O senhor deixou ligeiramente alto pra caramba. Se não tiver condições, mantenha a proa aguardando o vetor final, gol 1630. Está agora 7 milhas da posição do. Ok, vamos prosseguir aqui, vamos ver se dá. A solicitação de manter a altitude foi para a separação de tráfego. Tem um tráfego sem separação lateral, abaixo da sua aeronave. Ah, tá ok. Controle Salvador, bom dia, TAN 3663. Sobre o TAN 3663, contato radar na decolagem, sul para o nível 340 na saída da EL, transição ótima. 340 da Elmótima, TAN 3663. Controle Charlie Sierra Tango, mantém sua frequência. Papapapá, Charlie Sierra Tango, chama agora o centro Recife, 128.8, ao centro 126.0. 128.8, 126.0, obrigado, bom dia. Salvador, 6312. Aguarde. Papatango, Oscar Papagolf, já tem condições de voar na posição duna? Positivo. Oscar Papagolf, tem condições de voar na posição duna? Afirmativo. Desça para 2 no pés, vai na proa de duna, está autorizada para o nosso procedimento. LS, no 0, reporte estabilizado. Segue tráfego na aproximação, 612 de milhas, Boeing 737-700. Descendo para 2 mil pés, na proa de duna, autorizado ILS, voo eficiente do tráfego à frente. 354 no 4, está autorizado, descida para 3 no 10, altímetro 1.0, 1.7. Foi interrompido, Salvador, 54 no 4, está autorizado até que nível? Descida até 3 no 10, o 354 no 4, altímetro 1.0, 1.7. Reporte e termo de desvio. Ok, acusaria o termo de desvio, baixando para 3.017. Papai Romeu, Quiro, Serra Lima, chama agora o centro Recife, 128.8, alterne 126.0. 1288, 1260, bom dia. 630, estabilizado. Voo no 630, completa final, torre 118.9. 1895, 630. Pausando Oscar Romeu, no Axé, para retorno na posição da pista 3. Novembro, Oscar Romeu, confirme o setor que vai sobrevoar? Não, não, já retorno, já sabemos o que fazer na manutenção. Gente, chama agora a torre 118.95. Ok, 118.95. Oxanaime 312, chama agora o centro Recife, 126.85, alterne 125.45. 2525456312. Correio, papapá, novembro, Rocha Romeu. Papapá, novembro, Rocha Romeu. Mantenha a linha do litoral, repassa para o farol de Itapuã. Passar a farol de Itapuã. O 35414 pro ano Duna agora. 354-1-4, desça para 2 no PES, está autorizado ao final do procedimento LS, que foi fechado no 0, reporte estabilizado. E para 2000 na Planinana, com o aí estabilizado. Apagou se interceptou o localizador. Confirmar o controle? Passa para Papagô no localizador. Papagô, Papagô, completa a final, chama agora a torre. 118, décimo 9. Golf. Passarei 2223, chama agora o centro Recife, 128-8, alterno 126-0. 288-260, 2223, bom trabalho. Controle, Alfa Tango Tango, a partida presente, condições visuais, propõe cancelamento, solicita 1905. Confirma para o controle? Alfa Tango Tango, senhor, condições visuais, propõe cancelamento, solicita 1905. Ciência. Regras de voo, instrumento cancelado aos 1234, suba ao nível 105, forma chamada para pouso. Aos 1335. Copiado 1335. Tran 3804, chama agora o centro Recife, 128-8, alterno 126-0. 288-260, Tran 3304, confere. 288-1-288-1-2604. Trato 3304. 354-1-4, reduz velocidade 1709, aguardando transferência para a torre. Reduzindo para 170, 354-1-4. Rocha Romeu, avistado, autorizado, pouso pairado sobre a cabeceira 35, vento 1,40 graus, 1,0 nós. Centro, legal. Eu parado na cabeceira 35. Papa Tango Lima, quilo Zulu. Décima 1. Direita, décima 1, boa. Frequência 120-1. O Oscar Papagol, Simbra, trem baixado e travado, se possível, pouso pela direita na 17. Bom dia, voo no 648. Voo no 648, autorizado a chegada Mari, desce para o nível 050. Mari 0500. Está agora 1310. Pode, Papagô, cancelado aos 36, esquerda, aguarde para girar a base pela direita, final 17. Golf, vai aguardar para girar a base. Azul 4299, autorizado a alinhar e decolar pista no 0, vento 140 graus, 099. Linha decola, pista no 0, azul 4299. 33251, bom dia, TAM 363. Eu matei, já estou agindo já. E Duna ainda? Trip 5414, chama a torre 1895. 1895. Alvo, helicóptero, novembro, Oscar Romeu. Gente, Oscar Papa Golf, autorizado girar base pela direita 17, reporte final. Autorizado base, chamará na final, Golf. Estabilizado no localizador a 4 milhas do externo. Felipe 5414, ciente, continue a aproximação, reporte marcador externo, trem de pouso bastante travado, ajuste no 017. Tem a Cusarina externa embaixo travada. Iniciando azul 4299. Ciente azul. Problema erótico meu, libere na papá, está na frequência livre. Com 250 a nós. Desça para o nível 060. Ok, 060. Sabatão Gótico para Golf. Livre pouso, pista 17, vento 130 graus, 10 nós. Golf, livre pouso. Papapapá, Alfa Tango Tango, chamava no centro Recife na frequência 126.85. Patrulha, confirmar, senhorita, chegou a entrar reportada a mensagem. Recife agora na frequência 126.85, caso negativo, 12545. 126.85, grato, Alfa Tango Tango. Patrulha, ótimo, pagou o Sistola 39, confirma empate. Gente, libere direita na Bafá, está na frequência livre. Azul 4299, decolada 39, chama o controle 120.8, bom voo. 208, boa, azul 4299. VIP 5414, cheque trem, livre pouso, pistola 0, vento 130 graus, 11 nós. Embaixo e travado, trip 5-4 no 4. Salvador, bom dia. Da 3859, ponto de espera da 10 pronto. Visual com clipe na final da 10. 3859. Da 3859, bom dia. Após a passagem da TR da Trip, a Lima tem cabeceiro no 0. Após a passagem da TR, a Lima tem no 0 da 3859. Salvador é o pastor de Etar. Fala, Salvador, pastor de Etar. IP 5414, Solos 42, libera direito, chama o Sol 1-2-1-1. Pode 5414, confirma a frequência do Solos? 1-2-1-1, vou livrar a direita, o triplo 5414. Livrou 2-1-1, 5414. Salvador Tower, Grip, 5-2-2-1, holding point, runway 10, ready to come. Trip 5221, maintain holding point 1-1-0. Maintain holding point Decolar, pistão 0, vento 130 graus, 099. Vai iniciar na 10, 3259. Depois a proitap ou dura, conforme. Reporta o sinal dos desvios que vamos analisar devido ao sequenciamento. Ok. Repeat 5221, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, 3582, 21. Quando o meu controle desce para 2.000 pés, se tiver condições, vou direto do Duna, o ajuste no 017, reporte estabilizado. 2.000 pés, quando Duna, mostrará estabilizado, quando me abaixar. Bom, 6250, termina de ver. Confirme. 6250, tá voando, Mari. Gente, o Xalema 250. Controle Salvador, bom dia, o TAN 3896, com a informação Papá descendo para 150. TAN 3896, aciona a identificação autorizada a chegada Mari, desça para o nível 070. Identificou 070, 3896. Gol 621, pequeno desvio à direita por 10.096. Gente, o gol no 621, reporta o sinal de desvio. Salvador, bom dia, TAN 3859, cruzando no 1400 pés, na Arbor. TAN 3859, contato radar, suba para o 360, sai da Arbor Elefa. 360, Arbor Elefa, 3859. Marinha 7069, autorizado, decolagem com proa sul, vento 130 graus, 909, reporte livrando o eixo 1028. Siga, IXRC. Afirmo, evite o sobrevoo de aeronaves no solo, Marinha 7069. O número 21, vetoração para sequenciamento, curva à direita, por 225, seu limite será o localizador. Direita, 225, limite ao launch. Reporte livrando o eixo da 1735, Marinha 7069. Marinha. Salvador 3896, só um pequeno desvio à direita para o 090. Gente, o TAN 3896, reporta o sinal de desvio. Informará, 3896. Barro meu Alfa Bravo Papá, está na identificação, autorizada a chegada Mari, desça para o nível 080, reduza para 2509. Vai seguir com o número 5 na aproximação. 080 em redução, forma está fazendo um pequeno desvio de 10 graus à direita da rota para a informação Alfa Bravo Papá. Ciente, reporta o sinal de desvio Alfa Bravo Papá. Aqui reportará retornando Alfa Bravo Papá. Azul 4299 Recife, 1251. Recife 251, na Azul 4309, boa. Controle, gol no 621, desce até 4.000, pode prosseguir, valeu. Gol no 621, descendo até 4.000 pés. 4.000 pés, sim. Sou Salvador, Marinha 7069. Confirme. Marinha 7069. Prossiga, Marinha 709. Decolagem Salvador, está ingressando o corredor Axé, destino ao discurso, o segundo distrito naval, acionado 0126. Sete, copiado. Voltando a proa de maré, o TAN 3896. Sente, TAN 3896, descendo para o 070. Correção, desce até o 050, o TAN 3896. 05096. Salvador Control, good morning, trip 5821. Trip 521, radio contact, climb to flight level 200, Albert Park. Climb to flight level 200, airport departure. By the way, unable to comply the restriction and airport departure. We are clear? Maintain 3,000 feet or trip 5221. Maintain 3,000 feet, trip 5221. Papa Romeo Alfa, Bravo Papa, tem condições de fazer um desvio pela esquerda na proa 035? 030? Negativo no momento, já está com a formação bem a nossa esquerda. Gente, apenas para a informação, tem um tráfego a 7 milhas à sua frente, um Airbus 321 passando 120 para 050, a 7 milhas. Estamos agora na 030, Alfa Bravo Papa, e vai. Controle Salvador, Papa Tango Lima, Bravo Lima, para prosseguir na descida. Papa Tango Lima, Bravo Lima, autorizada a chegada Bonf, desça para o nível 090. Bonf, 090. O Papa Romeo Alfa, Bravo Papa, desça para o nível 060. 060, Alfa Bravo Papa. Controle, o gol vai atingir 4 mil. Sente o gol no 621, mantendo 4 mil pés. Ok, aproximadamente 15 mil, isso é uma formação à frente, atenção, não vou poder ficar muito tempo nessa proa não. Tem condições de voar na proa 240? Só vai me abrir mais, né, então eu vou sair mais ainda à direita, é isso? Eu não vai fechar mais pra dentro do DLS não? Para o sequenciamento seria a proa ideal, o seu vai seguir como número 3. Pra dentro também não dá não, então só tem que me aumentar mais, lá pra 270 então, se for o caso. ILS, bônus 648. Bônus 648, torre, 1895. 1895. Bônus 621. Autorizado, 270. S2000. Câmera modulada. Oxané 6250, desce para 2000 pés. Autorizado, final, reporte estabilizado. 6250, reportaremos. O bônus 621, desce para 3000 pés. 3000. Vou ter que desviar para a esquerda agora, senhora, já. Confirmei a aeronave que modulou? 621. Gente, reduza para 2009, gol no 621. 220, já estamos com 220, já doando para 200. TAM 3859, chama Recife, frequência 1288. Recife 288, bom dia. Torre Salvador, bom dia, gol 1648, final baixado e travado, passo externo. Gol no 648, bom dia, livre pouso, pistola 0, vento 140 graus com 11 nós. É livre pouso, não, 0, gol 1648. Gol 1621 para o localizador, curva à esquerda, proa 145. 145, com a esquerda, vamos reduzir mais a velocidade. Gol número 21, desça para 2 no PS, reporte estabilizado. 2000, estabilizado. 1, após a aeronave da Gol, no final da 1, 0, ali, mantém. Após a passagem da aeronave da Gol, está autorizado, né? 3. O Papa Tango Lima, Bravo Lima, desça para o nível 070. TAM 3896, reduza para 232309, mantém o nível 050. 050-2309-3896. Estabilizado, 6250. 6250, torre 1189. 189. Papá Romeu Alto, Bravo Papá, reduza para 2309. 2309, já está mantendo 209, Alfa Bravo Papá. Sente, Bravo, mantenha 200. 200. Under control 35821. Go ahead. 150, 90 miles out of Salvador. Request as soon as possible higher. 311, solo 54, direita, 1211. Estou no gol 1648. Bandido no gol 1648, 1211. Oi, bom dia, o Osha 6250, estabilizado, baixa casa. 6250, continua a aproximação, aguardando. Pista livre, ajuste agora no 07, informa o nome da companhia e inicia no rolagem. Tá aguardando. Chanel 6311, livre decolagem, pista no 0, 130 graus com 10 nós. Inicia no Chanel 6311. Além de cada rotatória, bom, já avisou com o local de pouso e acertando. Sente livre frequência que você acerta. Viva a serra. Gol número 621, está com duas milhas para a duna, está de qual capítulo do localizador? Gol número 621, torre, 1895. 2695. Capatango Lima Bravo Lima, desça para 4 mil pés, ajuste no 017, reduza para 2309. 2304 mil, Lima Bravo. Então 3896, desça para 2 mil pés, ajuste no 017, autorizado final, reporta estabilizado, reduza para 2009, vai seguir um tráfego na final. Um banho de 738 com 180 de grau de speed a 8 milhas à sua frente. Terceiro para 2 mil pés, repostar estabilizado, reduzindo ainda mais o 389. Salvador Lima Bravo Lima, solicita desvio 20 graus de esquerda para melhorar a promoção. Sente, Papatango Lima Bravo Lima, reporta no final do desvio. Lima. Trip 5221, clear to climb to place level 200. Thank you. Climb now, flight level 2003, 5321. Papá Romeu Alfa, Bravo Papá, desça para 3 mil pés, ajuste no 017. Vitoração para sequenciamento, mantenha presente proa, aguardando esse passamento para interceptar o localizador. 3 mil pés para 1017 e mantenha a proa, Alfa para Papá. Controle de Salvador, muito bom dia, hoje é 6311, agora cruza 1610. O Chanel 6311, acionando o código 5503, normal, guardando contato radar. 5533, acionado. É 6250, solo 56, direito 121, decimal 1. 1-1, boa. Trazer para a Leda, da presença, Leda? Vou direto, Leda. Direto, Leda, obrigado. Na Delta para ingresso na alfa, passou 2-0. Passou 2-0, continua o táxi. Via Alfa, Juliette, parte principal em Índia. Reporta pronto para decolagem, por espera. Pela Alfa, Juliette, parte principal em Índia, por espera, retorna na sua escuta. Fator externo e baixo travado, gol 1 no 621. No 621, livre pouso, pista 10, vento 1,40 graus com 9 nós. Pouso autorizado para gol 1 no 621, André. Papá Romeu Alfa, Bravo Papá. Para o curso do localizador, curva à direita na proa 050, desce para 2 mil pés, reporta estabilizado. Papá Romeu Alfa, Bravo Papá. Direita 050, descendo para 2 mil pés, reporta estabilizado. Alfa Bravo Papá. O controle da Chanel 6309. Prossiga. Espero coordenar para a direita, ele depois de morte, mas se possível. Sente, aguarde. Muito obrigado. Lima, Brasil. Descendo para 4000, Lima, Brasil. Mobilizar o 3896. 3896, chame a torre 1895. 3895. Salvador, TAN 3896, estabilizado LS na sua escuta. TAN 3896, continua a aproximação, aguardando o pista livre. Aguardando, 3896. Papá, agora no localizador. Sente o Alfa Bravo, papá, agora está sendo 14, descer para 2000. Descer para 2000. Oxana MS 311, autorizado para direto morte. No 621, solo 59, libera direita 121, décima 1. 2-1-1, agora, 6-1-1. Passeio 3-0, está no ponto 0, 1-0, pronto, troca na nossa. Sente, passeio 3-0, informa o Airbus 320 da ação nacional após o fuso, mesmo ali, mantém. Pode passar 1-0, pode ser nacional, o fuso 3-0 ali, mantém. TAN 3896, livre pouso na 1-0, vento 1-3-0 graus, com 1-0-9. Livre pouso, cabeceira 1-0, por TAN 3896. Salvador, muito bom dia. Papá Romeu Alfa, bravo, papá. Final. Papá Romeu Alfa, bravo, papá. Muito bom dia, continua a aproximação. Quanto no externo, machado travado? Portaremos machado travado, Alfa, bravo, papá. A torre, o gol no 621, não está conseguindo contato com o sol 219. 1-2-1-1, sol. Sol, 2-1-1. Marinha 7069. Marinha 7069, se levou direto para o navio? Então vai voar direto para o navio da Marinha? Sente livre frequência, Marinha 7069. Papatango Lima, Bravo Lima, desça para 2000 pés, autorizado final, reporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado, Lima, Bravo. TAN 3896, forma 01, direita 1-2-1-1. 2-1-1, pode liberar o 3896. Bom dia, papá, papá. Charlie, mais papá, ele está estacionamento. Papá, Charlie, mais papá, bom dia. Estacionamento a critério, chama táxi. Bora, táxi, Charlie, mais papá. Sou 10-0, nível de decolagem aqui, 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-0-9. Alfa, vai papá, baixar travado. Baixou 2-0, livre de decolar, 140 com 11. Ah, não entendo, 2-0. Alfa, bravo, papá, continue a aproximação, aguarde picha livre, bandeirantes, correção. Brasília, alinhado, iniciando rolagem. Alfa, bravo, papá. Oxalá 6311, chama o centro Recife, na frequência 125 decimal 1. 1261, Felipe? 125 decimal 1. 125, 1, obrigado. Transformador, bom dia, gol 1094, 1250. Gol 1094, passando a identificação, autorizada a chegada Mari, desça para o nível 050. 050, Mari, autoriza Itaco, gol 1094. Autorizada para o Itaco. Trip 5221, contact Recife Center, frequency 128, decimal 8. Contact Recife Center, 128, trip 5221. 208, pirata. Pastor 20. Pastor 20, contato radar, sou para o 280, saída da Euleda. Ascensão 280 na Daio Leda, pastor. Alfa Bravo Papá no solo 05, qual o estacionamento? Alfa na geral, meu amigo. Ok, então você vai pro pátio 5, ok? No, conhece o aeródromo? Não, negativo. Ok, me confirme se vai precisar de algum apoio de viatura para desembarcar passageiro e tripulação. Afirmativo. 06, é isso? Apenas 06. Ok, então chama o solo 21 decimal 1 para prosseguir até o pátio 5. 21, boa. Lima Bravo Lima Torre, 1895. 285, grato. Torre, bom dia, o Papa Tango Lima Bravo Lima, estabilizado no ILS da 10, se possível, circula para Bosman 7. Não, negativo circular, Bruno 7. Informe para o cancelamento do plano ISR e pouso visual, Bruno 7. Afirmativo, circular, vai cancelar então o visual e prosseguir, cancelamento e prosseguir visual para a Bruno 7, Lima Bravo Lima. Não preexiste? Afirmativo. Ok, então plano ISR cancelado ao Zona 306, autorizado no circuito pela direita do Bruno 7, chama final, baixado e travado. Baixar a travada na final do ano 7, o Lima Bravo Lima, informará. Gol 1094, isso para 2000 pés, ajuste no 017, autorizado final, reporte estabilizado. 2000 pés, que legal, no 097, autorizado IRS, gol 1094. Green. Pra final, Lima Bravo Lima. Check 3. Base final 17, baixado, travado, Lima Bravo Lima. Ok, livre pouso. Ficha 17, vento 130 graus, 10 mais. Livre pouso, Lima. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Sangue Bravo. Bom dia, possível. Sangue Bravo está no hangar da Animar, Serra November, está acionado, vamos fazer colagem. Ok, Sangue Bravo não atrasa, vou informar, vento no aeródromo, 130 graus, 09 nós, hoje está 2017, reporte fora do solo. Reportará fora do solo, Sangue Bravo. Para o táxi, o Charlie Mike Papá, acionado na Aerostar, na cabeça 17. O Charlie Mike Papá aguarde para o táxi. Aguardando. Patango Lima, Bravo Lima, no solo, Zona Zero, qual seria o estacionamento? Aerostar. Aerostar? Aerostar. Ok, está autorizado o backtrack, táxi é pela Papá e a estacionar a frequência livre. Charlie Mike Papá, observe após o parqueamento aí do Fino na Aerostar, prossegue o táxi na sequência e chama na Papá. O Charlie Mike Papá. Positivo, aguarda o parqueamento do Fino, a próxima prossegue táxi, o Charlie Mike Papá reportará para ingresso. Sangue Bravo, fora do solo. Sangue Bravo, seguinte, decolado ao Zuno 1, chame o controle, 1208. Juliette, controle, 120.8, Sangue Bravo. Juliette, Bravo Delta, chamou a torre.